te vierem falar de afeto, de amor, de paixão, dê a volta por cima ou não, mas não esqueça que a marca é a marca no fim. Cada vez que te vierem prensar num abismo, na rua ou num gol, transe um papo malandro ou não, mas não esqueça que o tempo revela o fim. Sabe Deus por quantas vezes puseram a mão na ferida e falaram: meu caro, relaxe, porque isso vai melhorar. É só deixar rolar o samba solto. Cada vez que te vierem propor personagens pra vida real, jogue as máscaras fora ou não, mas não esqueça que é triste o flagrante no fim. Bote o pé numa estrada qualquer e carregue no medo a paixão que vai dominar a loucura do ser ou não ser. A toa pra rolar num samba solto. É só aquela, quem sabe de mim sou eu.